Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco a doutora Teresa Mendes Costa e o senhor professor Amadeu Gonçalves, habituais colaboradores neste programa. Vamos falar da decadência do homem contemporâneo e das suas causas. Conversaremos sobre o yoga, uma religião ou uma atividade física, e da sua ligação ao budismo. Analisaremos um caso de dois jovens possessos que vivavam na Praça de São Pedro, em Roma. Falaremos sobre uma mãe que ofereceu a uma filha de 7 anos, como prenda de aniversário, uma operação para aumentar os seios. Abordaremos a comunhão na mão ou na boca e qual a forma mais digna. Por fim, falaremos do Encontro Mundial das Famílias, que se realiza em Milão, e se o tempo permitir, falaremos ainda de 49% dos jovens americanos que não contraem matrimónio com receio do divórcio. Doutora e Sr. Professor, bom dia e obrigado mais uma vez por se terem disponibilizado para me acompanhar neste programa. O Papa disse em Assis, e vou citar: a decadência do homem é o resultado da ausência e da negação de Deus. Não sei se concordam com isto, se discordam, o que é que vos parece? Eu concordo 100%, até, e ainda ontem estava a falar com uma pessoa, e acho que o nosso mal é a preparação que as pessoas têm e olham para a religião católica apenas sob a faceta do moralismo. Isso desencarna de certo modo e torna a religião católica quase que uma questão burocrática, uma associação que tem uma data de códigos, e se conhecem depois a essência, a relação com Deus, a relação com Cristo não existe. Cristo para eles é uma figura quase calendária e não um, posso assim dizer, um companheiro de viagem que nos acompanha momento a momento. E isso acho que tem muita importância depois no comportamento das pessoas. Se nós, por exemplo, pensarmos um pouco até no caso dos políticos, não é? O que é que nós vemos? As leis, de facto, é de quem está completamente longe de Deus, ou de quem desconhece que Deus existe, porque realmente o que é que acontece? Pronto, as leis que nos chegam, na maior parte dos casos, são leis antimorais, são leis que podem ser para toda a gente, mas se calhar para menos para cristãos, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que neste aspecto notas, mas se nos virarmos um pouco até para a comunicação social, o que é que nós vemos e ouvimos, não é? Uma preocupação enorme em procurar tragédias, não é? Portanto, os nossos telejornais procuram-se tragédias. Se acontece alguma coisa boa, bem, aí não se diz nada ou diz-se muito pouco, porque o bem também influencia os outros, não é? E então não vai ficar por aí alguém influenciado com o bem e que possa, de facto, depois transmitir isso aos outros. Portanto, nada disso. Portanto, o que é mau? Bem, isso que é mau mostra-se a mesma notícia durante dezenas de vezes, durante o mesmo dia. Quer dizer, nós, se durante o dia ligarmos a televisão e verificarmos os vários canais, está constantemente a dar a mesma notícia. Eu, aliás, já ouvi uma vez uma jornalista na televisão dizer, alguém que lhe fazia a pergunta porque é que só falavam de tragédias e de escândalos, é porque o mal é que tem impacto e o bem não tem. E isto, para mim, acho que vai dar aquela ideia de que realmente a pessoa não está sensível à noção da liberdade correta, e quando diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, as pessoas pensam sempre que é porque temos que ser uns bonzinhos. E isso não lhes agrada, porque exatamente vai cair no moralismo. Quando, para mim, pessoalmente, acho que a imagem e semelhança de Deus é que Deus deu-nos capacidade de discernir. Temos uma necessidade de comunhão, temos uma verdadeira noção de liberdade. E hoje em dia, eu acho que, nisso eu culpo o 25 de Abril, a noção de liberdade desapareceu, e acho que confundem liberdade com libertinagem. E, portanto, tudo quanto dá prazer está legal, tudo quanto não dá prazer não é legal, e, portanto... Eu julgo que... Eu conversava há dias com um amigo, relativamente a uma outra pessoa, a uma terceira pessoa, amiga de ambos, que no seu tempo de jovem, era uma rapariga, hoje senhora, tinha pertencido a várias juventudes, assim, ligadas um pouco à igreja e à cultura dos valores humanos e cristãos, naturalmente. Essa moça encontrou um rapaz com quem namorou, com quem veio a constituir família. E acontece, e nós comentávamos este aspecto, acontece esta circunstância curiosa. Ela é que fez uma caminhada no âmbito da juventude cristã. Teve formação moral de moral cristã, naturalmente, que eu consideraria boa. Mas quando se encontra com um rapaz que era descrente, com quem namora, quem se apaixona, e com quem decide fazer vida. Acontece que quando eles tomaram essa decisão, ele, que antes era descrente, queria casar pela Igreja, ela, que teve uma boa formação moral e religiosa desde pequena e depois durante a sua juventude foi aumentando em movimentos a que pertenceu, recusou pura e simplesmente casar pela Igreja. E juntaram-se, já têm uma filha, que eu adoro, uma criança, pronto, como todas as crianças que nos atraem, está agora com 2 anitos. E nós comentávamos esta circunstância assim, então, ela que teve formação cristã, não quis casar pela Igreja, ele que não teve formação cristã, quis casar pela Igreja e ela não permitiu. E ele disse-me isto e eu fiquei a pensar que, de facto, é assim. Ela não quis realmente pôr o selo da Igreja na sua união. Mas repara, tu dizes-me, eu tinha-lhe dito isso, que ela é uma excelente mãe e é uma excelente esposa. O que é que ficou daquilo que ela aprendeu? Ficaram os valores. Os valores em que ela acreditava e que está a cumpri-los agora na sua própria vida. Nem tudo se perdeu. Um dia mais tarde, uma semente lá está dentro, talvez germine e ela faça aquilo que está ainda por fazer. Ora, é um pouco isto e que a doutora Teresa tinha falado já. Eu ouvi um dia um pregador, era bispo, em tempo de praia, dizer isto. Quem marginaliza Deus, constrói contra si. E aqui está a base de tudo. Os valores cristãos, é muito raro que as pessoas os pratiquem, os ponha na sua vida profissional, familiar, enfim, se não tiver lá dentro o tal semente que os fez estar no interior da senhora de quem acabo de contar a história e que germinam para a vida. Se não existirem esses valores, realmente que as pessoas, pronto, deixam ir tudo pelo água abaixo. Além disso, proliferam por aí umas filosofias, e lá iremos daqui a pouco, parece que vamos falar do yoga, que convidam as pessoas assim a um mundo fantasioso, a um mundo ideal, a um mundo que é impessoal, a um Deus que é impessoal, e depois isso projeta-se na vida de todos, na família e por aí fora. Eu tenho a impressão que num caso desses também a rapariga pode não ter querido casar pela Igreja por causa do divórcio, que também daqui a bocadinho certamente falaremos. E a tal coisa, a pessoa não quer ter nada que vá, de certo modo, coagir os seus compromissos. Quer ser livre, entre aspas, quando eu acho que isso não é liberdade. A falta de responsabilidade nunca poderia ser isso. E daí ela não querer casar pela Igreja. E, por outro lado, ela pode ter pertencido aos movimentos. Eu falo agora, neste caso, até pela minha própria experiência pessoal em relação ao grupo de jovens que tive durante 14 anos. E alguns que eu vejo, a vida que eles levam, eu pergunto-me, senhor, será que valeu a pena? As pessoas não aprenderam e a religião continua. A frequência, inclusive, na Igreja, portanto, principalmente a ida à missa, continua a ser um ritual. E o medo, apesar de negarem muitos deles ou porem reticências no inferno, fica lá no meio, no subconsciente deles, o medo e o inferno. E, portanto, é bom cumprir esse ritual para realmente salvar a sua alminha. Mas se nós lhes perguntarmos o que é que eles foram fazer à Igreja, qual é o compromisso que têm para a semana depois, quando vão à missa ao domingo, o compromisso de vida, qual foi a parte da pregação que mais lhes tocou e que realmente vai fazer com que a vida seja diferente, qual a sua união com Deus, o que é para eles o ofertório, o que é para a consagração, eu acho que eles não sabem. E automaticamente desviam-se. Porque eu também pessoalmente, acho que devia ser uma chumbada ir à Igreja só por obrigação, não é? E não por convicção, não por uma questão de me unir e de a minha vida ficar realmente, entre aspas, a meias com Jesus Cristo e ele ser, o, digamos, o todo da minha vida. Portanto, a ausência de Deus leva, de facto, a que a sociedade, pronto, que podia levar a uma vida melhor, acaba por levar uma vida muitíssimo pior. Eu estou a ver, portanto, o que eu estou a ver, e nós estamos todos a ver, o que acontece no dia-a-dia, portanto, com assaltos, não é? Portanto, com roubos, com mortes, quer dizer... Portanto... Não sei se ouviram na televisão de manhã um homem que degolou a mulher, a filha e a neta. Pois, sim, pois, não há dúvida nenhuma. Tudo isto é a ausência de Deus, porque se Deus estivesse nas pessoas, portanto, se as pessoas tivessem noção de que um dia terão que dar contas de tudo isto, pronto, certamente que não atuariam como atuam, mas infelizmente isto é assim. Eu apercebi-me há poucos dias também que mesmo aqueles médicos sem fronteira que fazem um trabalho que nós pensamos que é extraordinário, e que vão por esses países quando surgem, portanto, problemas, terremotos ou outros, e eles vão, de facto, dando o melhor. Mas há poucos dias apercebi-me do seguinte, isto foi relatado num jornal espanhol, a Gazeta, sobre os médicos sem fronteira. E então dizia, a Fundação Vida Espanhola teve acesso a um relatório interno do Centro de Operação de Barcelona-Atenas, em que é detalhada a forma como os médicos sem fronteira atuam em países pobres e com catástrofes, fazendo abortos, mesmo em países onde o aborto é proibido. Portanto, isto não há dúvida nenhuma que ser solidário por caridade é uma coisa extraordinária. Portanto, é viver na luz. Agora, quando se é solidário para matar, parece-me que será viver mais nas trevas do que propriamente viver na luz. E chamar a isto de solidariedade é terrível. Mas pronto, o problema, penso que é sempre o mesmo. Nós aqui até falámos aqui num programa de crises, quer dizer, isto é a mesma coisa, quer dizer, a sociedade vai como vai e vai continuar a ir se de facto as pessoas não arrepiarem caminhos, se as pessoas não alterarem as suas vidas, porque ainda há poucos dias eu lia, penso que era o Santo Padre, que dizia, se de facto as pessoas não aprofundarem a vida em Deus, se não viverem uma fé com convicção, não adianta, porque, quer dizer, não adianta, isto é neste aspecto, isto não vai melhorar mesmo no aspecto económico, no aspecto de crise, porque a sociedade não tem valores, e como não tem valores, dá isto que dá. Antes de chegarmos aqui, eu há pouco comentava com o professor Amadeu, pois, acerca dos valores, que não são só valores morais, oh, doutora, são também os valores humanos. Nós olhamos para a televisão, o que é que vemos? A publicidade. Isto é um disparate, quer dizer, o que nós vemos, nós ainda cá estamos, ou já estamos do outro lado, isto de facto é uma loucura. Enfim. Mas o Papa, quando anunciou o ano da fé, tem uma parte que eu gostei muito e que acho que vem dar sobre este aspecto que nós estamos a falar. Sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais, políticas da fé do que com a própria fé. E acho que isto mostra essa dissociação que há entre o viver a fé e realmente depois as consequências que tornam a vida mais fácil, que tornam a vida mais brilhante, que tornam... E essa tal solidariedade mete-se aqui. As pessoas não veem a solidariedade como, digamos, ajudar o irmão em Deus, que somos todos filhos de Deus, portanto, somos irmãos em Deus, mas apenas a solidariedade que é bonito, fazer coisas bonitas, né? E ficam nessa onda muito superficial. Esta mensagem para a Quaresma do Santo Padre, não sei se já viram, se não, é significativa, portanto, que olhemos uns pelos outros, não é? Portanto, que olhemos, portanto, não só no aspecto humano, mas também no aspecto espiritual. É uma obrigação que nós temos, não há dúvida nenhuma. Mas é o outro em Deus, e não o outro apenas como eu posso me interessar pelo cãozinho, não é? Eu costumo pensar que a fé levada à prática é a caridade. E há pouco a doutora Teresa dizia que muitos jovens hoje vão à missa, quando vão, por ritual, por medo do inferno. Bom, numa situação de limite, antes, quem não tem amor a Deus, ao menos que faça as coisas por amor à pele. É preferível isso do que nada. Mas o diabo não será isso. Eu sou catequista e tenho cuidado. Quando se capta uma mensagem do Evangelho, nas sessões de catequese, de chamar a atenção dos catequizandos o que é que aquilo nos diz a nós e em concreto. E no fim da sessão de catequese vamos tomar uma atitude que seja compromisso, que marque a nossa vida, que nos oriente e que leve lá para fora. Porque se as pessoas aprendem uma série de fórmulas que são necessárias como pontos de referência, mas se as aprendem só para papaguear e não as transforma na vida, pronto, aí vamos nós a fazer as coisas só por medo e só por rito, só porque é bom, porque os familiares assim o impõem, e depois quando eles amanhã chegam a tomar, como quem diz, a sua liberdade nas mãos, como dizia o meu pai, dizia que era tomar o freio nos dentes, fazem o que lhes apetece, e como não lhes apetece nada, não fazem coisa nenhuma. Portanto, a ideia aqui é levar a fé à prática, isso tal que se chama caridade. E se as pessoas não levarem esta ideia desde pequenos, isso bebes na catequese, mas principalmente na família, e se não levarem esta ideia de praticar aquilo que se ouve e que brota do Evangelho, é sempre uma fé distorcida. Professor, acha que as pessoas, na sua grande percentagem de católicos, têm a preocupação de ser sal na terra? Se não têm, é porque não se comprometem com o Evangelho. Exatamente. E esta aproximação de Cristo, que no fundo é o objetivo final e principal de cada cristão, aproximarmos-nos de Cristo, tomá-lo como caminho, verdade e vida, não é verdade, como ele próprio diz que é. Se não levarmos isto a sério, assim, de transportar para a vida, passar para dentro, como o óleo que o bispo derrama na nossa testa, quando diz, por este sinal, e faz-nos a cruz na testa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, e depois aquilo passa para dentro. O importante não é o óleo até o seu perfume, é que passa para dentro, para a vida. E se não passar para a vida, para dentro de cada pessoa, ficamos na teoria. Anda tudo por aí, de mãos enganchadas, em longos passeios a dois. Anda tudo por aí, a esbanjar sorrisos, sem medo que faltem depois. E eu, que os tenho contados, e só numa urgência gastos que guardei, cá fico a pensar o que é que toda a gente sabe que eu não sei. Anda tudo por aí, escalando montanhas em busca de outros tipos de ar. Anda tudo por aí, de copos ao alto, em brindes com quem se cruzar. Para mim prossegue o mistério, que cruzando as buscas eu nada encontrei. E fico a pensar o que é que toda a gente sabe que eu não sei. Sorte maldita, esta dislexia que troca o crer pelo ter. Frase erudita que em língua nenhuma consigo entender. Cá vou viajando parado neste carrossel que é bizarro, entretém e assusta pensar que pode ser que tudo acabe sem eu vislumbrar. Tantas que o teto se desabe sem descortinar. O que é que toda a gente sabe que eu não sei? Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o senhor professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a falar da decadência do homem contemporâneo e das suas causas. Vamos conversar um pouco sobre yoga, uma religião ou uma atividade física, e da sua ligação ao budismo. Analisaremos dois casos de jovens possessos que vivavam na Praça de São Pedro, em Roma. falaremos sobre uma mãe que ofereceu a uma filha de 7 anos, como prenda de aniversário, uma operação para aumentar os seios. Abordaremos a comunhão na mão ou na boca e qual a forma mais digna. Por fim, falaremos do Encontro Mundial das Famílias, que se realiza em Milão. E, se o tempo permitir, falaremos ainda de 49% dos jovens americanos que não contraem matrimónio com receio do divórcio. Senhor professor, sua doutora, o yoga creio que está muito em voga, não só no nosso país, mas noutros. Ele vai com muita frequência até às universidades séniores e já até, em alguns casos, até para as creches e infantários já está a chegar. Pronto, as pessoas dizem que se sentem realmente muitíssimo bem. Agora, aquilo parece-me que tem várias componentes. Uma parte parece-me que será física, outra parte parece-me que tem meditação. Agora, a verdade é que isto, se de facto está virado para a meditação, está virado para a oração, isto não tem nada a ver com a doutrina que nós professamos, com a nossa fé, com a fé de cristãos, porque está em completa oposição, de facto, à fé de Jesus Cristo. Não sei se em relação a isto quererão dizer alguma coisa, se terão assim algum ponto que queiram sublinhar. Não, eu acho que o yoga realmente tem essas duas vertentes, a física e depois a espiritual. A espiritual é uma verdadeira religião. Eu lembro quando e que está muito ligado ao budismo. Eu lembro que na fase dos meus 30 anos, que tive a minha grande dúvida de fé e que achei que queria ser católica, cristã católica, mas convicta e não por tradição, por ter nascido, digamos, um ambiente propício a isso. E uma das coisas que estudei foi o budismo, o hinduísmo, o islamismo e o catolicismo. E levei ali uns anos a debruçar-me sobre as quatro. E tenho a dizer que achei que o budismo das quatro, o budismo era o que tinha coisas mais bonitas, se bem que depois não me dava essa dimensão, que eu hoje acho que tento viver, da relação com Deus, Trindade, que me leva à comunhão com os outros, e não apenas uma evasão, que de certo modo o budismo leva. E o yoga acho que também leva a essa evasão, sob o ponto de vista espiritual. Sob o ponto de vista físico, eu também, como terapeuta, analiso todos os exercícios que eles mandam fazer. Alguns acho ótimos, mas nem todos concordo. Portanto, moral da história, eu não sou a favor do yoga. Pois, o professor há pouco falava também acerca desta ligação e aclarava que, pronto, que está em contradição, porque realmente aquilo não é um único Deus, mas creio que são muitos deuses, porque eles próprios, depois de fazerem aquelas meditações e aqueles exercícios físicos, creio que eles pensam que se tornam puros, e tornando-se puros são deuses. Parece-me que é... Pois, eles têm, no fundo, o conceito de yoga significa isso mesmo, união, a junção. E depois eles têm então uma determinada caminhada para chegar desde da impureza à purificação, ao estado perfeito. Eles apontam uns oito situações. É o autocontrolo, a prática religiosa propriamente dita, a postura do corpo, os exercícios respiratórios, o controlo dos sentidos, a concentração e por aí fora. São até oito pontos muito, muito curiosos. Leva à evasão. Alguns deles são encantadores para mim próprio, sobretudo o que diz respeito à concentração. Acontece que isto não está desligado do todo. E o todo é que esta é a parte prática que concretiza a disciplina espiritual e psíquica e condiciona a pessoa numa só caminhada que conduz aos princípios do budismo e do hinduísmo. No fundo, é para aí que eles encaminham tudo. E uma coisa está ao serviço da outra. Mesmo a prática, que há alguns pontos, eu confesso, que me atraem, mas eles não os ligam da parte espiritual, da parte psíquica, da parte até mesmo da, não só da filosofia, mas da própria ideologia que informa toda a sua vida. Portanto, isto é um todo que pretende inserir-nos naquilo que é, no fundo, o hinduísmo e o budismo. Há coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, eles consideram a natureza como um Deus, o cosmos como um Deus. Creio que é isso, não sei, não estou completamente seguro. Mas depois, com aquela purificação, eles também os consideram deuses, porque eles acham que ficam limpos, que ficam perfeitos, não é? Eles não têm aquele conceito de mal, não é? Para eles não há mal. Eles, a partir do momento em que fazem aquela purificação, portanto, eles tornam-se deuses. Será assim ou não? No fundo, eles querem Deus sem Deus. O Deus da Santíssima Trindade, digamos, o Deus que nos foi ensinado por Jesus Cristo, é uma comunhão de amor, onde essa comunhão é mais perfeita, é a relação entre as três pessoas divinas. Mas, de qualquer maneira, é sempre um Deus que é diferente de nós, que é Criador, que depois vem a ser Redentor na segunda pessoa, que é Santificador na terceira, por aí fora. Mas é sempre um Deus que nos ama e que nos projeta para uma felicidade que Ele tem para os seus, mas sempre diferente de nós. Eles não, eles confundem tudo, porque o próprio Deus acaba por ser cada um, depois da purificação que eles dão através deste tal caminho de 8 pontos que eles têm consignados. Eu atrevia-me a dizer que se nós católicos fôssemos o tal sal que Jesus quis que nós fôssemos, e que as pessoas tivessem mais formação, isso já não acontecia, porque Cristo fez-se homem para tornar, para divinizar o homem, o ser humano. Eu acho que se eles soubessem isto e entendessem o que isto quer dizer, já não tinham necessidade dessa procura e dessa purificação, que eu acho que é positiva. A pessoa tem que caminhar para uma certa purificação, mas não ao ponto de querer realmente atingir, entre aspas, querer substituir Deus. Exato. Uma purificação que não é aquela purificação. Há poucos dias chegou às livrarias um livro sobre exorcismo. Tem o título A Minha Batalha sobre Satanás. Esse livro tem um capítulo dedicado a Bento XVI e foi escrito por um sacerdote que é exorcista. Eu vou colocar aqui duas questões numa, e que são as seguintes. O Papa diz que nos nossos tempos, nos tempos atuais, se fala pouco do inferno e que isso é mau, porque muita gente para lá vai, e que, como se fala pouco, pronto, há a ideia que tudo está bem, que não há problema. Depois, há a outra questão, tem a ver com Satanás. Há muita gente que diz que o diabo não existe. Diz que Satanás, que é o mal. Ora, o mal é um ser abstrato, e Satanás é um ser real, é um ser espiritual. Era um anjo da luz, e que foi expulso do céu por se recusar a servir. Portanto, o facto de ser espiritual existe. Portanto, os anjos são seres espirituais e existem. Neste caso, pois, os demónios também são seres espirituais que existem. E isto faz parte dos dogmas de fé. Portanto, é uma verdade que não tem discussão. Sendo um dogma de fé, como é que há padres que dizem que Satanás não existe? Porque também há padres que dizem que Satanás não existe. Mas os padres são seres humanos e também são falíveis. Por ser padre, não tem só o conduto da perfeição. Era bom que fosse assim. Eu gostava de ver os padres todos perfeitos, mas realmente sei que não existe. Mas, e acho que há uma coisa que me faz muita impressão: é que com os milhares, milhões de gente que vai a Fátima, eu pergunto-me porque é que essa gente não pensa, para um bocadinho, E pensa naquela oração: quereis oferecer-te a Deus e usar para, porque há muita gente que vai para o inferno por não haver quem sacrifique por eles. Se isto, há quem não acredite na mensagem de Fátima, mas quem vai a Fátima penso que acredita, e nessa altura terá aqui a resposta: há ou não há inferno? Foi Nossa Senhora que pediu esta oração aos pastorinhos. Portanto, rezem e sacrifiquem-se, porque há muita gente que vai para o inferno por não haver quem se sacrifique por eles. Doutor, isto para quem diz que o diabo não existe, isto para ele deve ser uma coisa maravilhosa, porque, pronto, quanto menos se falar nele, não é? Quanto menos dissermos que ele existe, mais à vontade se sentem as pessoas, certamente. Ora, a revelação que Deus fez de si aos homens, na sua forma escrita, está contida na Sagrada Escritura, na Bíblia. É, digamos assim, a revelação oficial, que termina com a morte do último escritor da Bíblia, que foi, se não engano, São João Evangelista, no livro do Apocalipse. A revelação oficial tem tudo aquilo em que nós devemos acreditar. E não acreditar o que está lá, a meu ver, é pecado. As revelações particulares, depois do encerramento da Bíblia, digamos assim, e que têm acontecido ao longo da história, sobretudo da história da Igreja, com as aparições que vão ocorrendo por toda a parte, Nossa Senhora já tem feito tantas, e até Nosso Senhor, portanto, falamos de Santa Margarida Maria de Alacoque, que teve aquela visão de onde partiu a devoção do Sagrado Coração de Jesus, e assim, são revelações particulares. A revelação oficial, tudo o que lá está escrito é obrigatório a ser acreditado. E uma das coisas que lá está escrito é o inferno. Naturalmente não como lugar geográfico, mas um estado de alma, de desespero, enfim, e que será para sempre. O céu também lá está, em sentido oposto, também não é um lugar geográfico, é um estado de alma, mas um estado de felicidade que também tem características eternas, eterno também. Não acreditar nisto é um erro que teologicamente se chama pecado, portanto, é desfazer naquilo que o Senhor fez ao revelar-se a si próprio. Está na revelação oficial e, portanto, é obrigatório acreditar. É claro que é muito cômodo dizer que o diabo não existe. O diabo, quando se fala de diabo, fala-se do mal em todas as suas formas. Que isso, e como castigo também para aqueles que, ou castigador, para aqueles que virarem as costas a Deus. Como dizíamos há bocado, quem marginaliza Deus constrói contra si mesmo, e ao construir contra si mesmo também passa por aí o diabo. Portanto, é muito cômodo fazermos entrar na nossa cabeça e no nosso comportamento que o mal e o castigo não existem, é muito cómodo, mas é uma realidade com a qual temos que nos defrontar se não quisermos seguir aquele que nos oferece a felicidade eterna, que é o contrário do diabo e tudo o que ele representa. Porque o diabo aparece quando se espera, não te finjas surpreendido, menos subliminar do que aquilo que era, não te faças desentendido. O erro do contrato está na tua assinatura, mão morta em pedra dura. Pois a mesa é o fatalismo e ele vai fazer-te a cama, o Dalai Camelo a cuspir no Dalai Lama. É mulher, sete saias e já vais na lingerie. Era isso, ó cowboy do Angoli. Tens o brinde e tens a fava a cada trinca que dás. Tomas banho em água benta e água ras. Porque o diabo aparece quando se espera, não te finjas surpreendido, menos subliminar do que tu. que era. Não te faças desentendido. Descambava em cuspição, descansão, só tens o vinho. O pecado mora ao lado do teu vizinho. Nós tradamos, nós trazemos as previsões para amanhã. Vai chover em chanfre em todo dia, chama. Porque o diabo aparece quando se espera. Não te finges surpreendido. Menos subliminar do que aquilo que era. Não te faças desentendido. Diabo aparece quando se espera. Não te finges surpreendido. Menos subliminar do que aquilo que era. Não te faças desentendido. Quando se espera, não te finges surpreendido. Menos subliminar do que aquilo que era. Não te faças desentendido. Porque o diabo aparece quando se espera. Não te faças surpreendido. Menos subliminar, mais leve nova era. Não finjas que foste iludido. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a historiadora Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a falar da decadência do homem contemporâneo e das suas causas. Temos também estado a falar sobre, já falámos, sobre religião, budismo e a ligação que tem ao yoga. Neste momento temos estado a conversar sobre Satanás, o Inferno e um livro de exorcismo e também sobre dois processos que oivavam na Praça de São Pedro, em Roma. Vamos ainda falar, se o tempo nos permitir, de uma mãe que ofereceu a uma filha de 7 anos como prenda de aniversário uma operação para aumentar os seios. Abordaremos a comunhão na mão e na boca e qual a forma mais digna. Por fim, falaremos do Encontro Mundial das Famílias, que se realiza em Milão, e, se o tempo permitir, falaremos ainda de 49% dos jovens americanos que não contraem matrimónio com receio do divórcio. Sra. Doutora e Sr. Professor, vamos acabar este caso do exorcismo, e eu vou lembrar que este sacerdote que escreveu este livro dizia que os bispos cometem um grave pecado quando não nomeiam exorcistas em locais onde há necessidade. Já depois disso, ouvi o Cardeal Patriarca dizer que era necessário, de facto, pronto, nomearem exorcistas. Não sei se influenciado por este facto ou não. Também pouco importa. Mas queria agora falar deste caso que o livro relata. Trata-se, portanto, de dois jovens possessos que foram levados por duas senhoras a uma audiência das quartas-feiras na Praça de São Pedro. Portanto, os jovens, quando esperavam pela chegada do Papa, pronto, estavam lá na praça e, ao chegar o Papa, eles começaram a uivar. Prostrados, uivavam. Ao mesmo tempo que se babavam e tremiam enraivecidos. Entretanto, pois, aquilo chamou a atenção e o Papa deu-lhes uma bênção lá de longe e naquele momento foram atirados 3 metros para trás e passaram, pois, todo o resto do tempo a chorar e a gemer. Uma coisa que o livro relata e que eu não entendi, e que vou colocar a ver se me deu uma ajuda, mas também se não derem, também não tem mal. Uma coisa que o livro diz é que uma das senhoras que acompanhava um daqueles processos chamou-lhe Giovanni. E ele respondeu: eu não sou Giovanni. A mulher calou-se e não dialogou mais, porque disse que era arriscado falar com o processo e que só o exorcista devia falar. Não sabem certamente porquê, eu também não sei. O problema dos processos é assim. É claro, nós dizemos ao terminar o Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora, o que é não cair em tentação? É pecar, é não pecar. Porque a tentação de si não é pecado. Nosso Senhor também foi tentado e nunca pecou. Agora, quando a pessoa se deixa cair, então já peca. E entra na posse do demónio. Pois há vários graus de possessão. Está na posse dele quando faz o mal, quando começa a entrar no pecado, pelas diversas gradações da gravidade do mesmo pecado. Mas depois chega até aquela posse mais completa, que é o diabo tomar conta das pessoas. E fazer como, a tal ponto que acontece isso, que os rapazes que estavam possessos, por assim dizer, não eram eles próprios, mas era o diabo que agia através deles. É preciso aqui não fazer confusão. Por um lado, há a tendência de chamar processos a qualquer doença, sobretudo do foro psiquiátrico, às vezes, e isso lê-se no Novo Testamento, que muitas doenças que hoje têm explicação, sobretudo aí assim, no âmbito da psiquiatria, naquele tempo chamavam-lhe que era um processo, era o demónio que estava neles, e o Senhor, e Nosso Senhor, libertou-os do demónio, libertou-os do mal, portanto, libertou-os do mal. Se o demónio é toda a forma de mal, está bem, mas às vezes não é possessão demoníaca. Agora, aqui o problema de a senhora, quando ouviu dizer da boca do, no fundo, da boca do possesso, que era o rapaz, a voz de alguém que não era ele próprio, não era Giovanni, não era? Giovanni. Giovanni, não era. Portanto, era o diabo que trabalhava, que estava a trabalhar através dele. E a senhora calou-se porque não se sentia capacitada para dialogar com o demónio. Porque o demónio sabe muito. E se calhar sabe toda a nossa vida. Ele é um anjo, não perdeu por ser, digamos assim, excomungado na linguagem mais atual, não perdeu as características que tinha. E ele, conhecedor como é de todas as coisas, pelo menos da vida das pessoas com quem tenta meter-se, pode fazer alguma revelação que seja perigosa para a pessoa que está a dialogar com ele, se não souber defender-se. É claro que o exorcista, por si, é um homem que tem, de alguma maneira, poder sobre os demónios, porque o demónio, segundo se vê aí nessa descrição, acabou por desaparecer daqueles jovens, eles ficaram sem se lembrar sequer do que lhes tinha acontecido. Estavam esquecidos de tudo, porque não eram eles a agir, naturalmente. O exorcista, por um lado, tem o poder que lhe foi dado no sacramento da ordem, por outro lado, tem a autorização do seu bispo e está capacitado para dialogar com o demónio como se deve dialogar com ele, sobretudo não lhe confessar medo. Depois, é preciso ver que os bispos não são assim muito pródigos em nomear exorcistas. E é provável que nem todos os sacerdotes devam assumir essa função. Exatamente por aquelas, por aqueles truques que o demónio usa. Eu não tenho dúvidas. Eu acho que é um dom, é uma graça, e, portanto, o facto de ser sacerdote não quer dizer que receba essa graça. E, por isso, não se pode ser, um padre não pode ser exorcista sem ter licença do seu bispo. Sem ter licença, porque, portanto, o poder está com eles. Agora, o exercício do poder é que é dado pelo bispo. O bispo dá com essa autorização, digamos, abre a porta à graça para que eles possam ser exorcistas. Há padres, que eu sei concretamente de um, que não tem licença para ser exorcista e faz exorcismos. Simplesmente, eu considero aquele padre um banho da cobra, não é? Portanto, infelizmente, como há bocado eu dizia, ele não deixa de ser homem, portanto, como homem, pode fazer as asneiras que a sua consciência lhe deixa fazer. e inclusive é tão desonesto que escreveu um livrinho e na página, na capa do livrinho, tem ele que anda sempre sem colar, está ele com o colar a cumprimentar João Paulo II. Isto é falso, porque no fundo impressiona e leva a acreditar, e depois quem convive com ele vê que realmente ele, de sacerdote, tem só o sacramento e mais nada, não é? Não vive. A tal senhora, eu para mim sou mais simplista que o professor. Eu acho que a senhora se atarantou e não falou mais porque ficou atarantada com aquela resposta do rapaz. Não vou tão longe como o professor foi. Agora, que há uma certa dificuldade em perceber quem é processo e quem é realmente doente, como a professora disse, e que no Evangelho a gente vê várias gente que levavam a Jesus como sendo processo e no fundo eram doentes físicos da ordem. Doutora, trago-lhe aqui uma provocaçãozinha. Já se apercebeu, certamente, quando anunciei o programa. Uma mãe britânica ofereceu à filha de 7 anos, como prenda de aniversário, uma operação para aumentar os seios. Pelo Natal, e como prenda, ofereceu-lhe uma lipoaspiração. Será que nós vivemos num mundo de anormais, ou o que é que será isto? Eu acho que essa senhora não é possessa, mas é doente mental. Porque acho que uma mãe, para já, não sabe os perigos que a lipoaspiração trazem. Segundo, acho que também não percebe nada do desenvolvimento do ser humano. E acho que é uma criança de 7 anos, queria que ela já tenha seios desenvolvidos e vai artificialmente fazê-lo, é completamente maluca, não é? Eu só tenho pena que essa criança tenha essa mãe, não é? Vivemos num mundo que não parece muito normal. Eu tenho aqui um outro caso, e já agora aproveito também para referir. Um tailandês de 28 anos casou com o cadáver da namorada que tinha morrido de acidente. O cadáver estava vestido de noiva, teve boda, teve convidados, teve cerimónia de casamento budista. Eu não sei o que é que eu ia dizer mais acerca disto, porque tenho dificuldade em entender. Nem sei tão pouco se isto merece comentário, mas pronto, isto é apenas para dizer, de facto, vivemos num mundo que... Olha, nem sei como comentar. Eu acho que nós vivemos num mundo em que as pessoas... E eu culpo sempre, sou péssima a culpar sempre os adultos. Os adultos, a coisa mais importante que há é educar um ser humano. E acho que qualquer homem, qualquer mulher ficam com crianças. Aliás, vamos cair nesta modernidade dos homossexuais quererem também ter crianças, adotar crianças, quando o educar uma criança é das coisas mais complicadas que eu acho que existe. Não é só dar os valores, é formar toda... Isso é como uma planta, que a gente tem que cuidar dela com... E não é, a educação não é igual para todos. E várias vezes, já na minha vida, me tem acontecido as pessoas dizerem: veja lá a minha infelicidade, eduquei-os todos da mesma maneira e um saiu tão certinho, o outro é este desastre. Que eu normalmente repito sempre, o seu erro foi exatamente educá-los da mesma maneira. Porque eu não educo um pinheiro como educo uma roseira. E cada criança tem a sua personalidade, tem os seus genes, tem a sua individualidade, e portanto nós temos que olhar aquela criança e educá-la segundo aquilo, digamos, as tendências que ela tem, e não de qualquer maneira. No entanto, a gente tira cursos para tudo e mais alguma coisa, mas ninguém tira cursos para educar crianças, e não sabem de todo quais são as fases do desenvolvimento, a importância que tem uma mãe na vida da criança e em que fase é mais importante, qual é a fase em que o pai é mais importante. Tudo isso devia ser aprendido, e não é. Por outro lado, esse caso da senhora que acabou de contar, da miúda, ela desconhece completamente o desenvolvimento físico de uma criança. Completamente. E não sabe que está a prejudicar grandemente a filha, moralmente, nos seus valores e no seu corpo. O caso concreto, que seria do aquele que foi casar com um cadáver, é claro que isso é loucura pura e simples. E depois não é necessário recordar que, se fosse na Igreja Católica, isso seria inválido, porque o matrimónio não tinha matéria. Que a matéria não havia quem desse consentimento. Constituída pelos corpos mesmo dos próprios noivos. Claro, e o corpo do morto já não é corpo, é cadáver, não tem condições para ser matéria para casamento. Eu acho que, mesmo independentemente de qualquer religião, isto é uma loucura, quer dizer. Uma loucura pura e simples. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. (Risos) perder a cabeça e aconteça o que aconteça. Revem paixão, toda a gente já enlouqueceu, sem saber porquê e se perdeu uma vez na vida ao menos. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir. Ah, no fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir. Paixão, eu já tive alguns momentos lindos, conta lá meu coração magoado, tão louco. Paixão, toda a gente já enlouqueceu, sem saber porquê se perdeu uma vez na vida ao menos. No fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir. Ah, no fim de um louco amor, o que ficou depois? Essa louca saudade do que fomos os dois. No fim de um louco amor, não, não me venham mentir, que já deu para esquecer que foi tudo a fingir. No fim de um louco amor, não me venham mentir, já deu para esquecer que foi tudo a fingir. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com a Sra. Teresa Mendes Costa e com o Sr. Professor Amadeu Gonçalves. Temos estado a falar da decadência do homem contemporâneo e das suas causas, do yoga como religião ligada ao budismo. Falámos de dois jovens processos na Praça de São Pedro e de uma filha cuja mãe lhe ofereceu como prenda de aniversário uma operação para aumentar os seios. O nosso tempo está praticamente a chegar ao fim. Haveria aqui muita coisa para continuarmos a conversar, mas o tempo não nos vai permitir muito tempo, não. Estamos praticamente a chegar. Vamos conversar um pouco sobre um assunto que acontece nas nossas Eucaristias. Nós, há cerca de uma semana, no último programa, falámos aqui do Abraço da Paz e do que o Magistério da Igreja diz que deve ser discreto, portanto que não se devem cumprimentar mais que o que está à nossa direita ou à nossa esquerda, para que não haja uma grande movimentação na Assembleia. Quando este gesto da paz é muito movimentado, muitas vezes começa o Cordeiro de Deus e ainda as pessoas andam a cumprimentar-se. Outras vezes são as próprias crianças que se deslocam para irem dar um beijo a um familiar que fica longe, e eu acho que isso deve ser feito em casa ou na rua, mas não naquele momento e na igreja. Hoje vamos falar de um outro assunto também que acontece nas nossas Eucaristias, que é a comunhão. E nas comunhões há muitas vezes várias irregularidades, até porque Nós podemos comungar na boca ou na mão. É indiferente. A comunhão oficial é na boca. Sempre que as conferências episcopais pedem autorização, a Santa Sé permite que se comungue na mão. Nos países onde está esse pedido foi feito e que foi autorizado, como é o caso de Portugal, portanto não há qualquer objeção, tanto se pode comungar na boca como na mão. Agora, qual será a forma mais digna de comungar? O que é que te parece? Olha, eu como Ministra da Comunhão passei a comungar na mão quando ano passado os nossos padres aqui da região decretaram que toda a gente ia comungar na mão por causa da gripe e do contágio. E que nessa altura ainda tive uma pequenina intercalação, não é assim que se diz, com um dos meus padres que estava nessa, na missa que eu estava, porque ele disse, então, e não falo do abraço da paz, porque beijo para aqui, beijo para acolá, é muito pior ainda do que o facto de poder tocar na saliva da boca da pessoa. Mas pronto, passei, era a ordem deles e passei a comunhar na mão. Simplesmente, sinceramente, fiz-lo com sacrifício, porque eu acho que se, como Ministra da Comunhão, eu não posso ir dar a comunhão sem primeiro fazer o lavabo das minhas mãos, acho que qualquer pessoa que vem, sei lá de onde, provavelmente de semear batatas, vai comungar na mão. Por outro lado, as pessoas, nós aqui em Oliveira já tivemos fotografias, inclusive da maneira de receber a hóstia e de comungar, e eu vejo que muitas pessoas continuam a não saber comungar na mão. Portanto, moral da história, onde eu quero chegar, eu acho que sabia comungar na boca, e aliás, os últimos dois papas, e mais sobretudo Bento XVI, insistem que se comungue na boca. Aliás, o Papa não dá comunhão a ninguém que não seja na boca. O professor com certeza também quererá aproveitar. Não, eu, não, pessoalmente, favor, apenas num minuto, por favor. Pessoalmente é assim. Quando eu participo na Eucaristia e estou no presbitério, porque sou diácono, eu comungo na mão, porque assim Nosso Senhor me é dado por quem preside à celebração. Se eu vou participar na Eucaristia, digamos, na Assembleia, eu comungo na boca. É claro que as duas coisas são permitidas, ninguém pode impor nenhuma delas, tem que respeitar aquilo que o fiel pretende, visto que lhe é permitido das duas maneiras. Eu acho que é menos suscetível de faltar ao respeito ao Senhor comungando na boca do que comungando na mão. Continua a ser assim. As pessoas precisam, para comungar na mão, ter uma preparação e uma atenção muito grande ao problema da higiene. Vamos ter que continuar este assunto na próxima. Voltaremos a ele. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.